里窝里窝的。 1940, linha de cola da 10, vento 190 graus com 3 nós. Alinhou, já iniciou, tá 10, voo 1940. Guião 01, observe Boeing da Gol decolando da 10. Siga para o Pátio 3, sem interferir com a mesa, reporte na final. Visual sem interferir, já na final, guardião. Guardião 01, vento 180 graus com 4 nós, altímetro 10 no 3, reporte solo controlado, Pátio 3. Levanta lá no solo, guardião. Decolado aos 4.6, chão em controle 19, decimal 8, bom voo. 19.8, obrigado, boa noite. Sangu. Voo 776, desça para o 050, chegada a Mário. 050, chegada a Mário, zero 776. Controle Salvador, gol 1940, boa noite. Boa noite, gol 940, contato radar, sobe para o nível 400, vigilância. 400, vigilância. Guardião 01, no solo aos 47, frequência livre. Grato. Pro galhão 30, gravado de cópia. Vai guardando cópia na 3197. Tô em Salvador, guardião Verona. Salvador, Guardião 01. Boa noite, TAM 3560, nível 120 para 1110. 3520, TAM, identifique dessa via mão, ajuste no 0 no 3. Via mão no 0 no 3. Solicita pro 366, TAM 3560. Voe para a Serra Vita 366-3560. Desça para 2.500 pés. O ajuste no 0, 1, 3, reporte na final. Positivo, confirmado. 2.500, confirma? Desça e mantenha 2.500 pés, está 3560. 2.500 pés, está 3560, na Pro 366. comandou o Guardião 01. 73, chegou plena. Autorizado para Confins 360, nível na Penisque 58. Decola 1-0, curva direita. Saída agora e transição Gonza. Aciona 5-1, correção. Aciona 5-1, 1-5, em controle 19-8. Autorizado Confins 360, e a Penisque 58. Decola 1-0, curva direita, gole Gonza. Transforma 5-1, 1-5, controle 19-8. Gol 1-2-7-3. Estimativo, chame para o puxa chama. Para o pátio do Gré. Sente, autorizado reporte no pátio do Gré. Reporte lá no pátio do Gré, guardião. Quanto ligou no 776? Vamos com uma formaçãozinha pequena na nossa frente, se vamos etapa e a gente desvia dela, pode ser? Autorizado. Obrigado. O 940 chama Centro Recife, frequência 1288, alterna 133-25. 288-3325, obrigado, boa noite. Boa noite. Posição Bless, aciona 5120, controle 19-8. Autorizado 320 para o Galeão, abertura 1-4. Decola a curva direita da El Bless, 120, transponder. E depois decola 19-8 da 390. Estimativo, chame para o puxa acionar. Vai chamar para o puxa acionar, tá, 390. Prossiga. Dá um desviozinho à direita aqui, já ficou perto. Tá livre. Obrigado. Peterson 397, informação Tango, posição 1-0. Autorizado, chama para o táxi. Vai chamar para o táxi, Peterson 397. Guardião no solo, para corre. Frequência livre, Guardião 01. Grato, Adalto. Estou no 776, reaprovando o etapa. Sente no 776. Treino meia dúzia. Vai iniciar agora, confirmo? Afirmo. Autorizado, chama pelo táxi. Auto levou no 776, solicita o GPS aí da 10R9. Que é o 776, vou ir para o servidor 368, descida 050. sempre, o Senha Vitor 368, descendo 050, gol 9776, vai atingir. Noite Gol 1884, acione de identificação, autorizado descida via chegada Mari, ajuste 1093. Via Mari, 1093, gente, vai solicitar quando mais próximo possível o procedimento do INSS, ok? Pistão 10. Gente, aguarde mais próxima autorização para o RNAC. Obrigado. 776, atendi o 050. Mantenha. Mantendo. Meia vai seguir o Airbus que está à sua posição de 11 horas em 4 milhas a 3 mil pés. Desce e mantém o 040 após o Serra Vita 368, se ocupa pela esquerda para o 366. Ciente após o Serra Vita 368, curva pela esquerda para o 366, gol no 776. Desce o 040, 776. Descendo o 040, 776. Meia, desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 3. 7 para 2.500 com 1.013, igual no 776, vai passar o 368, curvando pela esquerda, para 366. Para Salvador, igual no 275 para o táxi, 3 horas e 10, até na Brasília, 1.17 para o Brasil. Se eu disse as 3? Afirmo. Estou usando o táxi aí à direita, ou em frente, até o ponto de espera da 1-0, depois à esquerda. Controle 19, decimal 8, quando lá. Torre de ocorrência, torre 18, meio, quando lá. Táxi, quando espera o mundial, ao 3, 2, 1, bom, 3. 5-0. 1776 da Gol, reporte na final, Renato. Ok, reportarei na final, Gol, no 776. José Serra Tango, identifique proa da rotatória, desça em condições visuais, 1013 o ajuste. Esse cocô 5066, está no ramo 0700 com a 1500 proa da rotatória. 5060, campo à vista. Afirmativo. Sente, cheque o trem, livre pouso não no 0, vento 160 graus, com 5 nós, altímetro no 0, no 3. Positivo, vai confirmar daqui a pouco, baixa a trava, 3560, autorizado, pouso, pista 1-0. Sente. Voz Salvador, voo 2700, 010, voo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Pouso 103560. Livre pouso, 3560. 2, 7, 3, tem condição de decolar imediato. Sente, eu peço passagem do Airbus Satã, ali mantém o 1273, preparei para decolagem assim que é autorizado. Guarulhos 340, governo. Se estiver pronto, 340, copia, senão pedimos a coordenação 38. 380, guarde coordenação, autorização na escuta. Na sua escuta, 3603, muito obrigado, senhor. Táxi livre via Alfa e Juliette, portão 8, na minha escuta. Alfa, Juliette, escuta pro 8, 2560. Torre Salvador, gol no 776. Gol 776, reporte marcador externo. Aqui está acertando o GPS, eu vou ter o 372. Repórter 372, 1776. E aí, repórter. Tá 884, reporte nacional da RNAVE. 884, ponto nacional da RNAVE. 3197, ali, mantém no 0. Ali, mantém no 0, está 397. Decolado 04, chama controle 19.8, bom voo. 19.8, obrigado. Olha o gol 1273, decolou na sua escuta, passando a 1.500. Gol 273, sobe o 360, vigilância radar. 360. Linha decola da 1-0, vento 1-7-0 graus com 5 nós. A linha decola está 3-9-7. Quando você avisa o 372, baixar travado gol no 3-7-7-6. na barra de pista livre. É, segura. Livre pouso na 10, vento 160 graus com meia dúzia de nós, altímetro 10 no 3. Centro livre pouso 10, agora no 776. Tá 3197, decolado 06, chame controle 19.8, bom voo. 198, boa. Salvador, tá 3197, passa 2000, Dael, Bless, solicita pro de Dael quando possível. 73197, sabe a 380, vou ir Dael. 380, Dael. O nosso plano nesse contrabalho, nossa LPT já passou, viria uma condição de efetuarmos o espécie de saneamento enquanto aguardamos a autorização? Tá, conforme a instrução ela vai chamar para acionar, está chamando agora e tenta dimensionar a nova cópia. Táxi livre Alfa e chame antes da Juliette. E a Alfa vai chamar antes da Juliette, igual a 776. O Serra Victor 366, estabilizado o procedimento R9, pista 10, 884. 884, complete final, chame torre 1 no 8 decimal 6. 18.6, obrigado. Boa noite. Autorizado para esse infinível 330 lá 358, decola a curva à esquerda, saída Tuca, atravessar Aracaju. Aciona 5112, controle de lado desse 8. Com 79, altímetro 10 no 3. Pouso livre, pista 10, 1884. Nível 330, 5112, porque vai apenas o controle, 119.8. Ativo, controle 19.8. Gente, o F-68. Ruta 3197, chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 3325. 288, 3325, obrigado, boa noite. Boa noite. 306, tá pronto com o pushback. Excelente, aguarde, pô. Aguarda. Tá, antes do Juliette, por 976. 976, autorizado esquerda, portão 10. Portão 10, bom, 976. Ah, o táxi Webjet 6708, estamos com 115 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, o alternado é Fortaleza. Autorizado, táxi à direita, tempo de espera, chama a torre 18 decimal, meia dúzia quando pronto. 18, meia dúzia, torre quando pronto, obrigado. Então 3603, pronto a rota? Pronto, 4, 3, autorizado para o Guarulhos, nível 380, na Perisque 50. Decola com curva direita, saída da Eltra na Saginé. Aciona 5125, controle 19 decimal, útil. Estimativo autorizado do Guarulhos, nível 380, pelo 50, decola curva direita da Eltra na saída 5125 no transponder, 7198, controle de saída, TAN 3603. Correto, chame para o push, correção, está pronto para o push, autorizado, chame o táxi. Estimativo está pronto, vai chamar para táxi, 3603. Livre pela direita, chame solo 121 decimal 9. Em Débora, solo 1219, 884. Táxi Alfa e chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 7884. Pode, obrigado. TAN 3662, acione identificação, dessa via chegada a Mari, ajuste no 013. Descendo via, TAN 36.